Acorde agora ou pode ser tarde demais. Quando se arrepender, quando olhar pra trás, os bons momentos estão guardados em fotos pra você. Mas só lembranças não me bastam pra viver. Não vou deixar nada atrapalhar. Não vou me esquecer que nesse jogo idiota eu não entrei pra perder. Só lembranças não me bastam pra viver.